336, informação Oscar, autorizado para Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 390. Cola da pista 1-0, curva esquerda, saída Momo, transição Frati. Transponder 5435, controle 120, decimal 80. Aparelho 2230, pronto para o taxi, 71 a bordo, 6 horas, Salvador. Aparelho 2230, taxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Fátima Uni Índia. Próximo ao ponto de espera Torre 1 no 8-95, ajuste de altímetro 1-0 no 7. Fátima Uni Índia 1895, 27, 2230. Salvador, boa tarde, Oceano 9183, 7 da novembro, autorização São Paulo Congonhas. Oceano 9183, formação Oscar, autorizado São Paulo Congonhas, via rota do plano, nível 380. Cola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, transição Motiva. Transponder 5425, controle 120, decimal 80. Perdão, 9183, autorizado São Paulo, nível 380, rota conforme o plano, decola pista 1-0, curva à direita, após na saída da El, Motiva, transição. 5425 no transponder, o controle 20, decimal 85, Oceano 9183. Oceano 9183, protegimento correto, chama para pedir backup. Chamada 9183. 32 no meio, ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, da 32 no meio. Solo 2-2, livre à direita, solo 1-2-1, decima 1. Corre, Salvador, ótima tarde, 2-2-3-0, Passaredo, ponte espera próximo da aula 0, centro da aeronave da Itália. Tente passar o 2-2-3-0, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantém 1-0. Corre, mantém, após a corrida da aeronave da Itália, mantém a aula 0, 2-2-3-0, Passaredo. No meio, a linha decola do 1-0, vento 1-0-0 graus com 7 nós. Linha decola, 3-2, no meio, 1-0. Para o caso, funciona 2-9-1, com o PA 27-1, a nossa autonomia. Ela é de 3 horas e 10 minutos, alternando com 11 horas. Repita a mensagem por gentileza. Espera da pista 1-0 via 4341 no taxi Índia. Próximo a ponto de espera 2895, ajuste 1-0 no 7. 4341 no Paraná, autonomia. Aérea 472 autorizado direto. Direção 255, mantém a pressão direto. 72 autorizado direto, para o ponto. Obrigado, boa tarde. Então, Salvador, boa tarde. Então, 32, 1-6, contato radar, ascensão ao 370, vigilância via saída MOMO. Via saída MOMO, sua vigilância 370, 3-6-1-6. Pataria 2230, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-69. Livre decolagem, Pataria 2230. 1-2-5, ingresso no Juliette, posição 04. Ingresso na Juliette, para o 04, mora bem. Oxenair, 6141. Vê se mantém 2 mil pés livre e ILS acusa no localizador. Curve à esquerda, vou na proa 170, 6141. Oxenair 226, trato do que o precede era nave da companhia próximo a Pelo. Reduz a velocidade para 190 nós, 15 vetores. Paciente, 6226, reduziu. Valeu, descer a 2000. Leve 2000 por 6226. Está livre 3000, será o número 2 no sequenciamento. Tráfego que precede a aeronave da companhia. Paciente, não, braço, descendo 3000. Controle chamado, boa tarde, passarelo 2230. 2230, submantém nível de voo 180, vigilância via saída árvore. 180, 2230, está livre da restrição, senhor? Mantém o perfil da subida. Mantém. O Xené 6141 para o localizador esquerda 150. Esquerda 150 para o localizador 6241. 6226 vetor, esquerda, proa 020. 020 na proa, 6226. Atenção, aeronave na escuta, descontrole, operação é instrumento, 800 pés de teto, chove leve com 4 mil de visibilidade. 9128, controle Salvador 1208. 208, obrigado. Norte, aciona 0135 e o controle 1207, sinal 8. 0 6286. Controle Salvador, azul 9291, boa tarde. Segurança, certo, ajuste o altímetro no 07, chame a torre 198. Bravo, Sierra, livre acionamento, chame táxi. Controle, tá, 3, 2, 1, 6, pode voar pro anti-froti. Aguardando. O Xené 6141 no controle? Aguardando o localizador, 6141 no controle. 6141, chame a torre de controle 1 no 8, 9, 9, 5. 295, obrigado. Charmia 141, pouso autorizado pico 10, vento 100 graus, 069. 5 com 16, reforçando 06, 141. Salvador, voo 1, 2, 2, 0. 141 copiou, autorizado pistão 0. Negativo, cotejado, 5 com 16, reforçando 0. 27, desça e mantém nível de voo 090 via chegada na área. 090 via chegada na área, vou subir a sua destinada, 2, 2, 2, 0. Livre puxa uma tarde do Chanel 6, corrigindo 9183. Livre puxa uma tarde do Chanel 9183. Controle Salvador, eu passarei 2230. Eu Bravo, Sierra, direto com Pro Nordeste, chame fora do solo, vento 100 graus, 059. O vento se voar na proa de conquista vai incidir direto na proa do Gol que desce na chegada a Mário. Mantém o perfil da saída da árvore. Ok, vai manter o perfil então, 2230, passarei. Chanel 6226, continue de estimação, guarda autorização. Guarda 6226. Boa tarde, Alfa, repórter MZS. Alfa, repórter MZS, pouso 6226. O Chanel 6315, descida autorizada até 2000 pés. Vetor para interceptar sinal do procedimento ILS. Curve à esquerda, vou na proa 120, reforço localizador. Afirmativo, código agora 0263, azul 5076. Garcia, decolou da 17 para o Nordeste, tranchare. Eu não consigo ligar se o Inés portou meia dúzia. Juliette, tem duas também, a hora passou. Oxanea 91832 a bordo, 4 horas e 10, Alcerna Galhão. Chanel 9183, livre táxi, site principal em Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 07. Fechado, pátio, Índia, torre espera, 95, 107, Chanel, mais um leite. Direito, chuva transição, 21, decimal 1, confirme o teto no final. 21, no... eu peço. Chanel 2, me confirme aqui a altitude de Vitor Campos. Mil pés, Marisa. Mil pés, gente. Bom dia, bom trabalho. Paredo 2230, voe Elefa. Está presente, Elefa 2230. Bom dia. Canal 622, né? Bom dia, Alfa e Juliette. Corrigindo, reportando com a Juliette para ir à cidade principal, posição prevista é 14. Presente, aguardando 6226, pode ver. O 227, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste do altímetro 10016, tráfego, 10 horas, 10 milhas, rumo oeste, cruzando uma centena em ascensão, tráfego adicional 1 hora, cruzando 90 em ascensão a 180. Desça, 4 mil pés agora, 10016, 227. 192-91. Operação, curva à direita, vou na proa 310, 310, limite 30 milhas após já assumo a Lefa. Direita 310, limite 30 milhas depois da Lefa. Zona 291. Cidade principal em Índia, até quanto está o número 0? Ainda estou mostrando o número 0. Azul 5076, correndo com a equipe de solo, após 09 da Avianca, passar a retaguarda, livre push no 01, no chama táxi. Meia 226, ingresso gigante, remota 14, pátio principal. 7, lá 14, remoto 6226, obrigado, até um bom final de semana. Solicitado, informe pronto para o lançamento. O 227 desce via para 2 mil pés, autorizado em aliança, número 2, ajuste no 0 na meia. Formando 2 mil pés, no 0 na meia, livre aliança, 227. 72, reassuma a navegação para o ponto de coordenadas conforme solicitado e chame defesa dos canais previstos. Localizadora aqui na linha mesmo. 3305, chame a torre 198, decimal 95. 059. O Xalé não copia pelo canal 123, o Xalé 983. O Xalé 9183, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 090 graus, 059. Ele decola pistão 0, Xalé 9183. Corre muito boa tarde, Xalé 63, 1 ou 5, copia para o vento. O IPAP desça para o 050, ajuste no 0 no meio. 2, comandora, Xanar 6315. Xanar 6315. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, tráfego da companhia alinhando para decolagem de pistão no 0. Carudo 2230, da presente, foi Conquista. Da presente, Vitória da Conquista, 2230, graças. 6, passando 8-2 a bordo, 2 horas e 50 autonomia, antena Aracaju. Salve 5076, livre táxi, direita via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no meia. Livre táxi, 10 no meia, via Índia, ponto de espera, 18952. Salve 5076. Próximo, falando também de paraquedista, Amazon Mike, por gentileza, confirma os dados. Xanel 9183. Avião 83, via DL 0380. Via DL 0380, Xanel 9183. Confirma, Matico. O Whisky Lima é suficiente. O senhor decolou da Pedra Forte? Torre Azul 5076, boa tarde, ponto 04. Via 13 no 5 Torre. Na 3, puta. Copiou, ponto autorizado pistola 0. Negativo. Ponto autorizado pistola 0, ventando 00 grau, 069. Vive, ponto pistola 0, cliente 163, 9548 pontos. Azul 5076, mantém o ponto de espera do 0. Já mantei. Mantei 07. Codone Salvador, passarei do 2263. Prossiga. Prossiga. O 2263, bateu a praia de Mari para chegar da Mari, informe dela de descida, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, voando Mari, é possível, seu voar, ITAP ou Duna? Aguardo que eu tenha um tráfego à sua esquerda, assim que o senhor levar o tráfego, será autorizado ITAP. Afirmativo 2263. Salve 2230, chame agora o centro Recife, frequência 1260. Bom, 227 estabilizado e avistado. Xanea 9183. Prossiga. Felicita pro Edmótima. Aguarde. Azul 5076, vento 100 grau 069, decolagem autorizada, pistão 0. Inicio 5076. Bom, 227 estabilizado e avistando. Fabio Albonte, boa tarde, Bruno 227, e ele é a X-Ray da pista 0. Bruno 227, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. 227. Bruno 2263, ideal de descida. 2263, desça para o nível 050, da presente autorizado em TAP. Bruno ITAP, descendo 050, 2263. Ele pousa 10, gol 1227. Ano 507000, decolado 44, controle de Salvador 1208. 208, boa. Salvador, meu rei, muito bom dia, é o Azul 5076, decolado 1100, cruzou na sua escuta. Azul 5076, contato radar, suba nível 180, direto coral. Coral direto na sua escuta, segue ascensão 80 azul, 5076. Ô, Xané, 9183, tento repetir, só isso que manter a saída até contato com o mesmo Xané agora na frequência 251. Tomara Recife, obrigado, Xané, 9183. Papo 090, continue descida, a partir do nível 120, espaço aéreo Golf, reporte para o cancelamento. Confirmado, modifica da presente. Ponte modificado, desce para altitude de tráfego, reporte cruzando 085. O ajuste em Salvador no 096. De frequência livre, informa o lançamento de paraquedismo em Serra Novembro Mike Eco e posterior retorno ao Prédio Forte. Para dois botões, ajuste no 096, autorizado ILS, reporte localizador. 2016, chama localizador 08. Bom Salvador, bom 227, Libraço. 227, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, do 227. Passarei para os 263, PS Via para 2000 pés, número 2, autorizado ILS, ajuste no 096. Ok, descendo via para 2000 no 0626. Azul 9291, chame o centro Recife, frequência 1260. Desce via Mari para 2000 pés, ajuste no 096. Via Mari 2000, 1016, 96. Azul 5076, voo e o COS. E o COVE 5076. Tente 9090. Prossegue na minha escuta até 4000 pés, reporte 4000 para passar a sequência livre. No momento não há tráfego a reportar no setor. 5076 é o R9-102. Ok, 5076, R9-102. Final da 10 do 2008, Campo Avista. Chama a torre, 198 do sinal 95. 1895, obrigado, um bom final de semana. Igualmente. Para a Puxa Beto, estacionamento, sinal 62, 6336 aqui. É mais de zero. É, só para informação, o único traço visual que eu tenho aqui no radar, 1.500 pés, sul de Muro de São Paulo ainda. Chama o centro 260. Gol 2008, solo alto 5, libere primeira direction, solo Salvador 121, décimo 1. Chama o solo 21, obrigado, boa sorte, camarada. Salvador, 1.008, livrando-se, escute. Gol 2008, Alfa Juliette, Porto 07. Alfa Juliette 07, obrigado. Gol 1256, para Serra Bravo, Serra Golf, alarme 74, prepara a saída pública, transição Aracaju. Romeu Oscar, prossiga. Seguinte, acione o código 0156, prossegue via corredores, caso deseje, autorizado direto para Torre Salvador, passarelo 2263, boa tarde, próximo externo. 2263, pouso autorizado pista no zero, vento 110 graus, 069. Livre pouso na 10, freio baixou, travou, 2263. Nível 370, decolando da pista 10, com primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju, intercepta 310, segue conforme a rota do plano. Aciona 5477, controle 120, decimal 8. Lançamento, reporte no término para descida. Salvador, que marca vai iniciar a descida? Cliente descida em condições visuais, reporte cruzando 4 mil pés. Como é que está o canal? Paraná 6326, Tris Andréari, manter pistão no zero. Referido o tráfego que chamou o controle, só para informação, descida após o paraquedismo, é na Praia do Forte. Série 2263, solo 1702, libera a direita, controle de solo 211. Libera 211, passagem 2263. 964, chama a torre, 1985. Salvador, boa tarde, bola 964, uma milha para milha e meia para Simbra. 964, agora de autorização de pouso. Escuta. Para apenas modificar o altímetro, que agora é 1-0 no meio, as informações permanecem. Pronto com a São Paulo com ganho. São Paulo com Congonhas, nível 360, decola da pista no zero com primeira curva à direita, na subida da El, Leda Mótiva, do processo que aperto no 1-0 até por base, após aperto no meio, conforme a rota do plano. Aciona 5476, corrigindo 5473, controle 120, decimal 8, com 1-3-7. Eu gostaria de falar com a coordenação Whisky Maeco Tetra. Muito bom, no 397, no próximo estacionamento, posição no zero. Turma no meio, acendo identificação, autorizado via mar e desça para 2 mil pés, ajuste no zero no meio. Nove mil quatro, solo 06, libera a direita, controle solo 211. 211, liberando a direita, com 964, Salvador, muito boa tarde, Golão 964, Livrona Fox, próximo. Golão 964, Alfa, repórter de Juliette. Ah, repórter Juliette. Nós 64, extra aeronave de comando que vai aguardar a liberação do posição 04, acelerando a nave da companhia. Mantenha a posição antes da Juliette. Estimativo, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando a liberação da posição 4, 964. Romeo Golf, voe direto, Duna, reporte de descida. Pelo zero descida até 4.000 pés, ajuste no zero no meio. NM636, chama centro Recife, frequência 12685. 12685. 0163, boa tarde, prossiga. O Nino Castelo, tu tiver autorizado para Guarulhos, para nós, por favor. 6315, Guarulhos, nível 360, procópio. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, uniforme do 1-0, atenção com o Brasil, Tabaté. Decolagem na pista no 0, com curva à direita no perfil da El Leda Motivo. Aciona 5510, controle 120, decimal 8, Chané 6315. 6-0 autorizado, conforme número 10, Alba é. Decola da 10, curva direita da El Leda Motivo, 5590-208. Voo no 256 via Índia, até o ponto de espera. Quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste 2510 no meio. Voo no 964, ingresso de LED, portão 4. Ingresso de LED, portão 4964. Romeo Oscar, mantenha a proa da rotatória e chame a torre 198, decimal 95. Proa da rotatória, 195, grato. Do Papatão, tio Romeo Oscar. Papatão, tio Romeo Oscar, final do seu nocete autorizado. Vai interceptar o final do nocete, tio Romeo Oscar. No 25.000 autorizado a galera decolar, que está na 0, vento no 20 graus, 059. tranquilo, Romeu Oscar, avistado. Povo autorizado, pistão 7, menos 15, 0 grau, 069. Povo autorizado, barão, quilo no Oscar, graças a Deus. Prosseguindo a VC no 6326. 2006, autorizado de LS, ajuste no 096. 2000, 1096, autorizado de LS, 6326. Estabilizado LS, azul 4116. Azul 4116, reduz até a aproximação, chama a torre 1895. 1895, ó. Salvador, boa tarde, azul 4116. Azul 4116, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. 116. 156, decolado azul 18, controle Salvador 1208. 08, obrigado. Até logo. Salvador, voo 1, 2, 3, come. Um, 256, contato Radesco, 2 via Puca, 370. Via Puca, 370, bom. Azul 4116, torre. Qual o Azul 4116, pouso autorizado pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 069. Livre pouso, azul 41.